Crocodilo Boy, baby. Eu senti uma dor tão forte como nunca havia sentido antes. Um filho longe de mim. De repente, as pessoas que eu amava me queriam mais no fundo do poço ainda. De repente, eles invejavam a fama que me matava. Me matava por dentro e por fora. Eu senti tudo aquilo dentro de mim. E aí meu cérebro criou uma proteção, uma nova pele, uma pele imaginária, mais ou menos um tipo de bloqueio emocional que neutralizou a dor. Eu chamei esse fenômeno de Crocodilo Boy. Eu plantei muitos erros. Mas agora percebo que essa dor ainda tá em algum lugar aqui dentro. Apenas dói de maneira diferente. As lágrimas do crocodilo não são tão falsas assim.